Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigo, amiga que nos escuta, o disco do dia de hoje traz a cantora portuguesa Eugênia Melo e Castro, com seu álbum Um Gosto de Sol. Começamos com a faixa título de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos. Alguém que vi de passagem numa cidade estrangeira lembrou os sonhos que eu tinha e esqueci sobre a mesa. A portuguesa Eugênia Melo e Castro está frequentemente entre nós. Os músicos mineiros como Milton Nascimento, Toninho Horta, Túlio Mourão têm com ela uma grande afinidade, além de participarem deste álbum. Isto sem falar dos valiosos músicos instrumentistas de Minas que também estão presentes no álbum. Vamos ouvir um clássico de Beto Guedes e Ronaldo Bastos, Luz e Mistério. Oh, meu grande pai, pudesse eu ver a estrada, pudesse eu ter a rota certa que levasse até dentro de ti. Oh, meu grande bem, só vejo pistas falsas, é sempre assim, cada picada aberta me tem mais fechado em mim. És um luar ao mesmo tempo, luz e mistério. Como encontrar a chave desse teu riso sério? Idealizado por Eugênia Melo e Castro e produzido pelo músico mineiro Robertinho Brant, o disco foi lançado em 2011 pelo selo Sesc. A propósito, escreve Danilo Santos de Miranda. Ofereçamo-nos a oportunidade de imaginar uma cartografia em que Portugal e Minas tenham por fronteira somente o Mar do Infante de Fernando Pessoa, aquele mar que une, já não separa. Minas e Portugal nos traz Eugênia Melo e Castro. Confira em Sol de Primavera, da dupla Ronaldo Bastos e Beto Guedes. Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, quero ver brotar o perdão onde a gente plantou. Juntos outra vez já sonhamos juntos, semeando as canções. Nossa voz no que falta sonhar. Já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que venha trazer sol de primavera. Abre as janelas do meu peito. Sabemos de cor, só nos resta aprender. Maldição de Alfredo Duarte e A Vieira Pinto, com Eugênia Melo e Castro. Que destino, oh maldição, manda em nós meu coração. Somos dois gritos calados. desencontrados, dois amantes desunidos. Um Gosto de Sol, de Eugênia Melly Castro, é o disco do dia de hoje. Um lançamento do selo Sesc. Maiores informações no site www.sescsp.org.br/loja. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até segunda-feira com mais um disco do dia.